Bora assim, ó. Se liga na batida da marcante. Vai, vai, vai. Ao vivo! Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, tenha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar e fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Fica com você como sonha acordado, como ter e não ter. Ok. O dia se passa, mais apaixonada estou. Oh, lua que vem, traga ela por favor. A minha joia rara, meu pedaço do céu. Fica com você como sonha acordado, é como ver. E o quê? E não ter. O meu amor virou brinquedo pra ti. Foi na minha boca o mel, logo em seguida o pé. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Eu não aceito esse seu jeito de querer me amar. O meu amor virou brinquedo pra ti. Se bora ao vivo, foi na minha boca o mel, logo em seguida o pé. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Banda, meninos da tropa, o sucesso continua. Assim, ó.